O Maquinista. O próprio nome é mais que suficiente para nos deixar intrigados, se bem que numa altura que estamos a falar aqui sobre este projeto, já temos toda uma semana em que o destaque está aqui na Boa Nova e que já permitiu aguçar o apetite daqueles que são mais curiosos. O Maquinista é um projeto a solo, de João Branco, que conhecem dos Hipnótica, um projeto este que ainda por cima é numerado. Numerado, uma vez que tem quatro provas, de 200 a 250, e já vamos falar sobre isso com ele próprio a perceber, ou seja, é uma peça de coleção. João Branco, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, bem-vindo, e temos todo o gosto em que esteja connosco, é a primeira vez que o faz. Olá, Pedro. Assim, é de facto uma peça de coleção. Sim, foi esse um bocado o objetivo. Eu quando idealizei a edição do álbum, achei que tinha que pensar num objeto um pouco mais especial, porque hoje em dia a tendência é que as pessoas consumam música muito a partir da internet e que façam downloads da música que ouvem para o seu iPod, etc. E isso, de certa forma, desvalorizou um bocado aquele facto de possuir a peça e que na altura dos discos de vinil, por exemplo, era quase um objeto de culto, não é? Exatamente, Uma exatamente. dimensão. E no fundo, o que eu tentei foi convidei alguns artistas de várias áreas, da fotografia, da ilustração e do design, e pedi para eles se inspirarem nos textos e criarem peças exclusivas para o maquinista e que pudessem acompanhar o disco e que por sua vez pudessem ser quatro séries diferentes, o que faz do objeto uma coisa quase colecionável e um pouco artesanal. E esse foi um bocado o objetivo, é recuperar um bocado o gosto das pessoas terem uma peça e que podem moldurar a fotografia ou podem pôr o póster na parede e relacionar com o disco. Observar, possuído que estou pelo espírito dos olhos de fechadura, avistar meias de seda que se entrelaçam aos pulsos entregues, experimentar uma súbita regressão temporal, recordar como uma onda opressora varreu os que traziam ofrendas, lamber os restos de nitroglicerina no copo de outra festa, saciar a indivisível vontade de pôr a chave e rodá-la. Agora, aberta a porta onde havia luz. Agora, ao encontro do sol. São quatro séries, de 200 exemplares ou de 250? 4 de 250. Ah, É ok. uma edição limitada. Os primeiros 1.000. Tem essas peças colecionáveis. São quatro séries de 250. Ora bem, antes de mais, esclareça-nos porquê o maquinista? Bem, o nome surgiu depois de eu pensar em vários nomes e tentar que tivesse alguma relação com os textos, não é? Porque o Maquinista é um projeto que fundamentalmente assenta na poesia e no spoken word. E depois comecei a pensar num título que pudesse ter várias interpretações. Uma pode ser um maquinista no sentido que está a traçar um percurso e nesse percurso pode... A ideia de uma viagem, não é? Sim, pode ir passando por momentos que são especiais e vai retratando esses momentos ou pequenas histórias. E também pode ser no aspecto de alguém que lida com máquinas. Uhum. Máquinas essas? E a parte musical, uhum. Eu utilizei muita maquinaria, samples e teclados. E a ideia de que, algures aqui, há uma máquina que se reconhece a si própria e que, enfim, está em 1970 e apareceu no meio de outras máquinas como ela. Pois é, um pouco, porque o conceito de máquina também pode ser associado com o passado, não é? E máquina de escrever, alguns textos eu escrevi ainda em máquinas de escrever antigas, porque eu acho que tem uma certa aura, e também pode ser uma máquina mais futurista, portanto, o conceito de tempo também achei interessante, porque é um termo maquinista que não tem um tempo definido, não é? E é um pouco por causa disso. Está numa zona de máquinas, não é? Ouvimos o apitar, não é? É vicissitudo estarmos a falar com alguém que está na rua neste momento, não é? Está na rua. Exatamente. Quando é que percebeu que isto era um projeto que seria não pós-hipnótica, mas para si a solo? Bom, isso porque eu já há muitos anos que escrevo pequenos contos e poesia e tenho mantido esta trajetória um bocado paralela aos hipnótica. Mas um pouco mais esparsa, não é tão contínuo como o trabalho com os hipnótica. E o ano passado tive uma fase em que escrevi muito e depois comecei a fazer umas experiências com a gravação da voz a dizer os textos. Ao fim de um tempo comecei a ver o resultado, que aquilo estava a resultar e resolvi começar a pôr música. Mas uma música que seguisse o ambiente dos textos e que não fosse uma música só para servir de pano de fundo. Queria que fosse uma música que se fundisse com os textos e não um acessório. E depois dessas experiências a coisa tornou-se mais intensa e quando dei por mim tinha o álbum terminado e foi um processo bastante curto em termos de tempo, mas muito intenso. Porque foram assim muitas noites e muitas madrugadas a fazer experiências e a ver o que é que resultava melhor. E no fundo o resultado final, acabei por ficar satisfeito com o resultado final. A ideia com que ficamos, aliás a dificuldade que tivemos neste trabalho, é que normalmente gostamos de ornamentar a entrevista com temas. A dificuldade aqui pôs-se que, pela primeira vez em algum tempo, o seu álbum parece-nos como uma coisa que, na minha opinião, deve ser ouvida de princípio ao fim, para ter nexo. O que torna dificultação é que torna-se esparso estar aqui a pôr aqui um tema, aqui outro. E recomendamos a quem venha a comprar que, efetivamente, o ouça de princípio ao fim, para perceber as várias etapas dessa viagem do maquinista. Pois, é um pouco essa a ideia. Uhum. A ideia foi, quer dizer, existem algumas pequenas histórias que são ficções em que eu criei personagens e criei os ambientes para esses personagens. E depois há alguns textos que são mais o meu minha próprio percurso e algumas memórias minhas do passado. E isso acaba por ser um bocado o fio condutor do disco. E que é um disco onde não se destaca efetivamente assim um tema para se ouvir de forma isolada, é um disco para se ouvir do início ao fim. Curiosamente, eu tentei documentar-me, que aliás faço sempre estas nossas conversas, e percebi que da sua parte, que tudo começou pelo tema, pela trilogia de Lisboa, pela Nostalgia. Foi o primeiro tema que concebeu e depois a partir daí imaginou todos os outros cenários. Foi o primeiro texto que escrevi e que me marcou porque eu achei que o texto era forte e foi o que me motivou a escrever mais nessa fase que eu tinha iniciado. Por isso é que eu digo que acabou por ser um bocado a semente, porque fiquei mesmo motivada a prosseguir a partir daí. Hoje tenta roubar a luz da cidade, mas ao envolver a lâmpada entre as minhas mãos, o povo olhou-me com fé. Esculpiram um Cristo no meu corpo de madeira, levaram-me em procissão pelas ruas da Alfama, e ao descer a calçada soprei espuma branca, cobrindo as ruas em direção ao rio, onde mulheres cansadas lavam a roupa dos filhos da revolução. Temos neste momento o CD que tiveram dado de nos enviar, onde temos aqui o logo do Maquinista. Não tem aqueles trabalhos que disse há pouco, mas no seu MySpace está lá o exemplo do que eles são, não é? Para que as pessoas possam ter noção do que estamos a falar destas séries. De onde é que lhe surgiu a ideia de convidar estas pessoas e como é que foi fácil ou não ter mostrar-lhes o ambiente que desejava para as imagens? Quer dizer, são pessoas que eu já conhecia, alguns por terem já trabalhado com os Hipnótica, que é o caso do designer e da fotógrafa, já tinham trabalhado com os Hipnótica e de certa forma já em termos artísticos já tínhamos trocado muitas impressões. E depois convidei também um ilustrador, que também é um amigo meu, que é o Pedro Gundar. Uhum. E eu não os quis condicionar muito em termos do resultado. Eu apenas lhes dei os textos e pedi para eles, com a sua criatividade, interpretarem à sua maneira o que viam escrito. E foi isso um bocado que aconteceu. E depois até houve uma certa convergência em termos de ambiente. Uhum. E eu até, quando agreguei as quatro séries, a fotografia com a ilustração, por exemplo, até acho que há uma relação sem eles terem falado entre si. Eu acho que até houve ali uma certa relação, que é interessante. E esse ar de nostalgia e de alguma ligação a Lisboa acabou por passar também para as fotografias e para as ilustrações e para o póster. Na fotografia temos Luís Gray, portanto temos que falar aqui o nome das pessoas para quem não vá ter acesso a isso. Uhum. A Lois Gray, que é uma fotógrafa. Uhum. O Pedro Gundar nas ilustrações e o 07D no design, que faz o póster e a capa do disco. Agora estamos a terminar a produção de um videoclipe que vai ter a realização de João Pedro Moreira. João Pedro Moreira, que se bem me lembro já trabalhou com o Old Jerusalem, presumo. Trabalhou com os Hipnótica. Uhum. E está com uma... Com o X-Wife também, presumo. Ele trabalha para uma produtora que é Subfilmes. Uhum. Que tem alguns programas na televisão. Exatamente, na SIC, sim, e na SIC Radical. E ele realizou o vídeo e está em fase final de conclusão. Boa Nova, um mundo de emoções. durante a minha longa ausência. Mas ela só me olhava olhos nos olhos, e o silêncio que havia sido o paraíso, o silêncio agora era o abismo. Eu só queria sentir novamente o bálsamo contido na sua voz suave, mesmo sabendo que a ausência fora longa demais. Mas ela, imóvel, olhava-me nos olhos, e o silêncio que havia sido o paraíso, o silêncio agora era o abismo. O silêncio é o paraíso, o silêncio é o abismo. O silêncio que havia sido o paraíso, o silêncio agora é o abismo. Assim, uma edição numerada e limitada, quais acham, à partida, quem é que acha que vão ser os consumidores, entre aspas, não é, do Maquinista? Eu acho que acaba por ser uma peça original. Primeiro porque tem uns ambientes musicais muito inspirados em música eletrónica, com alguns elementos acústicos. E depois as palavras e a voz falada surge um bocado como o núcleo do disco. E eu acho que pode trazer interesse tanto a pessoas que gostam de música, como a pessoas que gostam de comprar livros de poesia e mais ligadas à literatura. E eu acho que é um disco que pode cruzar esses dois tipos de públicos. Se bem que quer dizer, não é um disco pop, nem comercialmente mainstream, mas é um disco que está muito direcionado para um determinado grupo de pessoas, que são pessoas que normalmente são aficionadas e que vibram com o facto de ter peças colecionáveis e de ser uma edição limitada. E eu acho que o grande valor do disco vem desse facto. Para esses aficionados, por que não uma edição em vinil? Até lembrar o aspecto estético, que lembrou e muito bem, que o vinil tinha e que pelo CD dificilmente consegue passar. Sim, nós pensámos nisso e ainda está em aberto sair um derivado em vinil, se bem que se calhar com alguns novos textos e algumas novas peças musicais. Mas é uma ideia, até porque nós gostamos bastante de vinil, é uma ideia que nós temos. Agora, para todos os efeitos, em termos mesmo de viabilidade económica, adotámos por esta primeira edição ser em CD. O Maquinista concorda comigo se eu disser que terá o seu ambiente ótimo com uma componente cénica, ou seja, temos aqui uma sala, um pequeno auditório, onde isto possa estar no seu ambiente próprio. Alguém a música, naturalmente, alguém a ler e, eventualmente, uma componente cénica. Pensou nisso, não? Sim. Neste momento nós estamos a preparar um espetáculo para apresentar o disco ao vivo. Eu começo a pensar que sou bruxo. Não, estamos a trabalhar nisso. E mesmo por isso, por ser um disco que pode retratar um ambiente forte, quase cinematográfico, nós estamos a... Eu estou com dois músicos a preparar a reinterpretação das músicas ao vivo, e vamos ter uma componente de vídeo que vai ter muita interação connosco em palco, vai ser uma coisa quase em tempo real e vai ser uma coisa para apresentar em auditórios e teatros e que já estamos a começar a programar algumas datas a partir de abril. Provavelmente o primeiro vai ser em Braga, mas é mesmo para ambientes intimistas e para os auditórios e teatros. Um bocado que eu ia aproveitando para fazer publicidade também, um bocado como o zoótropo dos micro-audio waves com o Iorta, não é? Portanto, há aqui uma componente do eletrónico com a imagem e naturalmente que isto tem alguma coisa a ver com os hipnótica, não é? Sim. O que é que pontos de contacto é que entende entre este seu trabalho e o trabalho dos hipnótica? É que nós com os hipnótica temos mantido sempre ao longo dos anos uma relação forte com o cinema. Exato. E inclusivamente já fizemos bandas sonoras para alguns filmes e já tivemos espetáculos mesmo baseados em imagens. E tem sido um bocado um percurso paralelo dos hipnótica. Temos discos normais e concertos mais naquele circuito de concertos normais e temos tido esta vida paralela de música para cinema e apresentações de espetáculos um bocado mais pontuais. Este disco... E é nessa vertente da ligação dos hipnóticos ao cinema que surge um bocado também os ambientes do maquinista, porque... no fundo são ambientes também um bocado cinematográficos. Selo e envio a todos os amigos e irmãos como foram, aqueles que não perderam o rosto com a oxidação do tempo e eternizaram-se na minha alma que jamais poderia ser solitária, é somente errante. A vida não é mais que uma coleção de polaroides onde sobressaem tons de vermelho e à sombra permanecem os mistérios do que poderia ter sido. A vida não é mais que uma coleção de polaroides, silhuetas azuladas com a forma do corpo daquela que amei. Aqui na versão que nós temos aqui, portanto, basicamente é só o CD, mas que logo à partida, na indicação, tem aqui um P e o Cardinal 1. Como que é indicar que o maquinista está aí para outras viagens? Tem esse propósito? Sim, nós criámos um selo, eu com um amigo meu, chamado Periscópio. Exato. E a ideia é que esse selo se torne um selo de divulgação de software. Não só do maquinista, mas de outros artistas que queiram exprimir-se sobre essa forma. E já tenho contactos com algumas pessoas do Brasil e com algumas pessoas de Inglaterra e provavelmente o próximo disco da Periscópio vai ser assim uma fusão de vários trabalhos, de vários autores. Que se cruzam, muda quem faz a música, muda quem diz os textos e o traço comum há de ser o facto de ser tudo em spoken word. 6:45 2 de novembro de 1970. Sou fruto da produção em série das fábricas da Zona Oriental e o meu corpo de metal, feito de pequenas peças meticulosamente estruturadas, partilhou espaço com muitos outros iguais, polidos, brilhantes, orgulhosos. Aguardava o dia em que cruzaríamos o rio em direção ao sul. Seis e 46, 2 de novembro de 2007. Sentado imóvel, enferrujado, esquecido, pela janela do armazém observo os contentores serem içados e depositados em barcos que deixam o cais. Desmaterializam-se na névoa da madrugada em direção ao sul. Desmaterializam-se na névoa da madrugada. Desmaterializam-se na névoa. Desmaterializam-se. Desmaterializam-se. Conhece o projeto Fuga, não? Conheço, sim, uhum. Conheço. E está também um bom exemplo de fusão de sons e de experiências de um pouco todo o planeta, não é? Sim, é um pouco por aí. Pronto, a diferença aqui é que é mesmo ligada à palavra falada. À palavra, não? Falada. Uhum. E é por aí um pouco que queremos investir, porque eu acho que há um pouco falta desse tipo de projetos e das pessoas que têm criações nessa área de exporem o seu trabalho. E é essa visibilidade que a gente quer dar, no fundo. Balança a lâmpada suspensa por um fio. Congela a mão que não tem luva de veludo. Congela as palavras que me atiras sem que as ouça. Congela a balança que pesa a importância do momento. Balança a lâmpada. Balança a lâmpada num movimento repetitivo que se autorrenova. Balança a lâmpada. Congela os sentidos entorpecidos pela névoa que emana do gelo seco. Balança a lâmpada. Balança a lâmpada. Balança a lâmpada. Balança a lâmpada. Balança a lâmpada. Balança a lâmpada. E congela a circulação de vida pelo corpo. Vamos aqui lançar-lhe um desafio, até porque quando começámos esta conversa falou aqui da questão do download, do acesso fácil à música e a não procura pela obra de arte em si. Certo. A questão das editoras, como as víamos até alguns anos atrás, ou seja, praticamente editar um disco, falava-se muito pouco de edição do autor, ou seja, havia sempre a necessidade de procurar uma editora já anotada no mercado e trabalhar sob o jugo das ideais dessa editora, num contexto económico. A ideia de que as editoras começaram a ter também problemas e a investir menos, levou a que a edição do autor se começasse a divulgar mais. Isto associado a factos como a gravação dos discos é mais simples, o custo das gravações também se torna mais baixo. Acha que todo esse aspecto de falência daquilo que era até então fez com que as pessoas tivessem que, entre aspas, desenrascar e que estes processos fossem mais simples e aparecessem cada vez mais projetos alternativos? Sim, isto está tudo relacionado. Isto é uma filosofia um bocado do it yourself, não é? Como se costuma dizer. E tem a ver com isso, com um bocado com a generalização dos meios de gravação que se tornaram bastante mais acessíveis e bastante mais baratos de montar, por exemplo, um estúdio caseiro, de editar um disco em edição de autor e conseguir uma distribuidora para que o disco chegue às lojas, que foi o caso do Maquinista, com a Simbiose. E, E tudo isso vem modificar um bocado o panorama e tornar muito mais abrangente a quantidade de projetos que editam discos. Pronto, o reverso da medalha, os critérios de seleção estavam um pouco retidos nas editoras, não é? E as editoras possuíam quase uma forma de ditar... Era o monopólio, praticamente. Era um pouco. Eles ditavam o que é que ia chegar às pessoas ou não, porque eles é que decidiam quem é que editavam. Agora, chega tudo às pessoas, não é? E passámos do 8 para 80. E as pessoas, ao amadurecer neste novo cenário, vão ter que criar os seus mecanismos de seleção e a sua forma de selecionar o que realmente gostam naquele oceano de edições constantes. E pronto, esse é um bocado o desafio também, porque as pessoas também não devem consumir tudo o que lhes põem à frente, não é? Há que procurar ser seletivo e, claro, cada um, reconhecer o que tem mérito e o que não tem. Portanto, cada um ir atrás do seu gosto. Exato. E conseguir ir a sites da internet que normalmente divulguem certos projetos, etc, etc. Porque também acaba por vir muito lixo, não é? Isto é um efeito para o bem e para o mal, não é? E é isso que neste momento estamos a tentar lidar todos, não é? E eu, como ouvinte, também estou a lidar com isso. Eu antigamente conseguia ouvir o mesmo álbum durante um mês, todos os dias, e hoje em dia há álbuns novos que eu quero ouvir a toda a hora. Uhum. E o que é, um dilema que temos que aprender a viver com ele. Thank you. João. O João Branco Quirongo, o que é que ouve? Eu ouço muita coisa. Ouço música eletrónica, neste momento ouço muito rock, mais alternativo americano, como TV on the Radio, Blonde Redhead, coisas mais por aí, Animal Collective. Gosto muito de jazz, principalmente da época de fusão com o rock, Miles Davis, Herbie Hancock. Gosto muito de música eletrónica. Mas quando diz música eletrónica, projetos recentes ou desce, por exemplo, aos Kraftwerk, ou que é assim? Kraftwerk, gosto muito de Kraftwerk, gosto muito de coisas mais recentes como Boards of Canada, Blade. Não gosto tanto de house nem de techno. Aí já gosto de projetos assim um pouco mais pontuais. Não é um estilo de música que eu consuma de tudo. Gosto de alguns artistas nessa área. E no fundo é isso. Há alguns projetos portugueses que eu gosto muito também, como Cool It Noise, os Micro Audio Waves, gosto muito do trabalho deles. E é um pouco por aí o que eu ouço. E naturalmente que tudo aquilo que vai ouvindo também toda a maneira como produz, não é? E isso é inevitável, não é? Claro. Que projetos hoje em dia acha que têm possibilidades de se ingrar no mercado português? Projetos portugueses? Projetos portugueses, exatamente. Eu acho que há algumas bandas novas que estão a criar a sua identidade e que podem ir longe, como os Peixe Avião, por exemplo. Ai, adoro. Sim. Eles estiveram connosco aqui há 2 meses, talvez, falámos de facto do seu álbum, que eu acho que é um dos melhores álbuns do ano passado. Infelizmente, um dos álbuns que teve pouco reconhecimento a nível nacional, o que lamento. Pois, dos Peixe Avião. Exatamente. Pois. Não teve muita visibilidade, mas lá está, é a questão de que há muitas edições e a coisa dispersa-se um bocado. Do obscurantismo alastrava-se por todo o país e os homens sem rosto, vestindo sobretudo os pretos, ditavam o ritmo da marcha popular. Os homens sem rosto. Foi numa noite fria de inverno que eu ouvi a porta a ser arrombada, justificando os temores de que houvesse uma denúncia anónima. Ouvi-os a revirar gavetas, livros arremessados ao chão, e pude perceber que estavam prestes a descobrir a passagem para o sótão. E eu, que era guardião das memórias do nosso coletivo, com o meu corpo de espuma absorvi tudo o que me cabia e num último fôlego saltei da janela, equilibrei-me no muro de pedra e corri sem olhar para trás em direção aos campos, à fronteira, ao exílio. E que lembranças sobraram ao povo, que lembranças sobraram ao povo. Thank you. acha que às vezes falha para um disco não ter o reconhecimento que lhe possa ser merecido? Está claro que cada um de nós pode ter a sua interpretação do que é merecido ou não, não é? Mas o que é que acha que falta ainda hoje em dia para que determinados projetos tenham visibilidade? Não sei, eu acho que parte muito do trabalho que as bandas fazem e na forma como acreditam no seu trabalho. E depois passa muito também por contactos e por conhecimentos e por chegar a certos órgãos de imprensa que se calhar têm mais impacto do que outros. E eu acho que esse somatório de fatores é que dita um bocado. Não há uma fórmula a seguir. Quer dizer, se houvesse uma fórmula, todos íamos segui-la, não é? Todos seguimos, não é? Portanto, é um bocado imprevisível. É fazer um tipo de música certa na altura certa, em que de repente se detecta que há ali um quase um fosso na música portuguesa em determinado estilo. Um bom exemplo disso são os de Olinda, não é? Os de Olinda apareceram no momento certo a fazer a música certa e conseguiram conquistar um público muito numeroso. E se calhar se tivessem surgido há 5 anos atrás, não tinha acontecido a reação que aconteceu. Eu acho que é um bocado tudo isso que dita a maior exposição ou a menor exposição, muitas vezes nem é a qualidade da música. Mas hoje em dia, já aqui alguém dizia, aliás julgo que até era o time dos Chutos, dizia já pouco se inventa. Portanto, hoje já é muita fusão de sons e buscar coisas antigas e remisturá-las e redesenhá-las, não é? O caso de Olinda que falou há pouco, portanto, temos outras experiências semelhantes, temos, portanto, como digo semelhantes, dentro do mesmo panorama, temos por exemplo Fado em Si Bemol, que é outro projeto português que ainda não teve a projeção que os Olinda estão a ter, portanto tudo isso de facto tem a ver com a visibilidade. Sim, claro. No caso do Maquinista, não podemos dizer assim, sim senhor, temos aqui um álbum para ter singles, porque não é o caso. Não é. Podemos dizer assim, podemos pôr aqui o Pôr do Sol em Santa Catarina, que é um dos temas que mais gosto aqui do seu Maquinista, já a minha opinião pessoal, não é? Mas não podemos chamar-lhe um single, portanto, não é um tema que possa passar a seguir ao fom dos de Olinda e antes da Espera é um Arame dos Peixe Avião. Não há aquilo que cativa as pessoas para ter um single. O Maquinista poderá ser um álbum que vale como um todo. Sim, foi esse um bocado o objetivo. Como um todo, às vezes nas rádios não tem essa projeção, portanto, o que lamentamos, enfim, tentamos a nossa parte fazer a quota parte daquilo que a Rádio Nova possa fazer, não é? Claro. Não, mas eu estou consciente disso, mas já à partida, quando se parte para um projeto de palavras faladas, uma consciência que não se está a trabalhar singles e que não vou ter acesso a playlists, mas como é um álbum coeso e que eu acho que acaba por ser original na isso, forma como está concluído, acaba por despertar a atenção das pessoas noutro sentido e vou tendo bastante exposição em blogs e em sites da net que se mostram curiosos com a abordagem. Ou seja, este Maquinista não é um disco para consumir hoje ou no próximo mês, mas é um disco que vai ter consumo, e desculpe o termo, se calhar não é o mais próprio, mas é um disco que vai ter aceitação ao longo do tempo. Ou seja, não está agarrado ao mês de janeiro ou fevereiro de 2009. Nem é um ano sequer, porque o que ali está é válido, eu acho que vai permanecer válido. Porque não vai atrás de nenhuma moda, nem atrás de nenhuma referência que esteja neste momento aí à superfície, não é? Vai atrás de coisas da vida e de um percurso e de histórias e de ficção. É um pouco atrás disso. E isso é válido em qualquer ano, em qualquer altura. E com a vantagem de que, eventualmente, quando sair o seu Cardinal 2, que as pessoas vão procurar, quando têm acesso a esse, onde é que está o Cardinal 1. Sim, também isso. Provavelmente também já isso, não apanham a edição dos 4 vezes 150. Pois, isso não. essa depois deve esgotar, mas podem comprar o CD com uma edição normal. E seguramente vamos ter, eventualmente, a tal versão em vinil, não é, de que há pouco nos falou, não é? Sim, sim, espero bem que sim. Aliás, temos vários projetos em Portugal que têm sido em vinil, Linda Martini, por exemplo, recordo-me desse. Sim, portanto, a Borland tem-se cuidado, a Rastilho também o faz. Portanto... Sim, sim, sim. Nas ruas de Berlim de Wenders, sou um pervertido personagem de Crumb, sou a nostalgia nas paredes que escorrem água de Tarkovsky, sou a estrada sem fim de Kerouac, sou a rouquidão na voz de Tom Waits, sou o fatal destino colorido de Motorcycle Boy, sou o Blue Cocktail que emana do ovo da serpente, sou o ídolo omnipresente de Gibson, sou o android que sonha com ovelhas elétricas, sou o modelo de 15 anos de Araki, sou o violino cavalgante de Venus in Furs, sou a regressão temporal de Iago de Barros, sou a orelha na relva de Lynch, sou a árvore imóvel de Ginsberg, sou o parque misterioso no fim de tarde de Blow Up, sou o cavalo de corrida de Bukowski, sou o anjo terminador de Buñuel. Porquê é que entendeu que periscópio era uma coisa que tinha que aparecer hoje e não se associou a editoras como, por exemplo, a Borland, são os exemplos que eu peguei, na Rastilho, como outras podia ter lembrado? Não tive essa vontade. Basicamente, eu quis ter um controle sobre os timings e sobre a forma como a coisa era produzida, e depois como arranjei uma forma de distribuição com a Simbiose, que é uma ótima distribuidora. Arranjou também uma boa manager em termos de comissão social também. Sim, arranjei uma ótima promotora. Exatamente. E eu achei que tinha tudo na mão para a coisa correr bem, portanto... Uhum. Talvez depois eu entre em negociações com algum outro selo que tenha uma estrutura melhor, mas para já não senti essa necessidade. É assim, o Tacho ainda agora está ao lume, não é? Mas está satisfeito para já com o resultado? Sim, sim, tenho tido críticas bastante positivas e a Raquel tem feito um excelente trabalho de promoção e tem tido visibilidade em todos os meios de comunicação. Internet, imprensa escrita, rádios, sempre orientado, quer dizer, não é um objeto mainstream, como eu disse ao início, não é? Exato. Agora, temos de ter também os pés no chão e dizer assim, naturalmente, que o João Branco não pensa, à partida, fazer dinheiro com isto, não é? Isto é um investimento que fez e que tem, já à partida, prejuízo, em algum momento, porque tem a produção dele, não é? Objetivo era não perder dinheiro. Exatamente. O objetivo principal é expor a minha criatividade. Uhum. Esse é que é o objetivo principal. Mas quando tem este objetivo, é assim, acha que ele só será concretizado, não só no disco, mas com a possibilidade de facto de chegar a um palco e mostrar-se? Sim, claro. Até mesmo porque depois nos próprios espetáculos eu vou vender o disco também e acabo por ter acesso a pessoas que viram o espetáculo, gostaram e compram o disco na altura. É um bocado como o exemplo que dou aqui, dos Mão Morta, não é? Que agora, aliás, vão editar um DVD. Sim, é um pouco isso. Portanto, é no palco que está o seu elemento. Sim, sim, eu aposto bastante também nas apresentações, porque acaba por ter uma força diferente e cada espetáculo é um espetáculo diferente e vai ter alguma margem para improviso das partes instrumentais. Fala-nos ainda dos músicos que participaram neste disco e se serão eles que vão estar consigo ao vivo. Não, quem participou do disco foi o Eduardo Raon e o Sérgio, que são de Hipnótica. Exato. Ao vivo, quem vai estar comigo é o João Pedro Moreira e o Pedro Gondar, que trabalham com imagem, mas também são músicos. Uhum. Portanto, eles vão ocupar-se da parte de vídeo e vão tocar também. Agora temos aqui mais um desafio. Imagino que era convidado para um espetáculo, aqui ao nível do hospital. Temos ali até duas boas salas para fazer, e que diziam assim: agora traga consigo um músico ou uma banda com quem gostasse de partilhar o palco. Quem é que o João Branco iria convidar? Há um projeto que eu gosto muito, que é do Eduardo, também dos Hipnótica, que é um projeto que ele tem com uma cantora, que é a Inês Jacques, e o projeto chama-se Ela Não É Francesa, Ele Não É Espanhol. E que é um duo de voz e harpa. Engraçado. O Eduardo toca harpa. Desconheci completamente, mas enfim, assumo aqui a minha quota parte de ignorância. Pronto, o Eduardo toca harpa e ela canta. E tocam músicas, versões de outros autores, e têm músicas originais. E gosto muito do projeto. E eles têm uma página do MySpace. Podemos divulgá-la aqui. Procurar, que ela não é francesa, ele não é espanhol. Uhum. Tudo pegado. E gostava de partilhar o palco com eles, e acho que tem alguma relação também com o maquinista. Então ficamos a aguardar, nunca se sabe. Sim. Teríamos muito gosto de tê-lo aqui em Oliveira do Hospital. Muito obrigado pela conversa que nos proporcionou e desejar a melhor aventura para este maquinista, e vamos tentando divulgar aqui à nossa escala aquilo que é este seu trabalho. Obrigado, Pedro. Saudações aos ouvintes. Obrigado de nós.